só é muito pouco pra um coração cheio de amor. Eu quero sentir no meu corpo o ano inteiro teu calor. Quero me agarrar na tua saia e queimar no sol da tua praia, adoçar o mar dos meus desejos no açúcar dos teus beijos. Se desejar alguém é um pecado, eu sei que nunca vou ser perdoado. Te quero. O inferno pode ser um paraíso, e mesmo que eu perca o juízo, te quero. Meu bem, meu bem, meu bem, diz que me quer também. Te quero. Te quero, te quero. Amor, a solidão está chegando muito perto. Meu bem, meu bem, meu bem, diz que me quer também. Te quero. Saia, me queimar no sol da tua praia, adoçar o mar dos meus desejos no açúcar dos teus beijos. Se desejar alguém é um pecado, eu sei que nunca vou ser perdoado. Te quero. O inferno pode ser o paraíso, e mesmo que eu perca o juízo, te quero. Meu bem, meu bem, meu bem, diz que me quer também. Te quero. Te quero, te quero. Amor, a solidão está chegando muito perto. Meu bem, meu bem, meu bem, diz que me quer também. Te quero. Baby.